desejo, só que me consome e me causa tanto medo. Chega pra somar, vem cá, que é pra continuar. Venha, cola aqui e resolve meus anseios. Me procura sempre nua nas tuas falas tuas. Procura o desejo na pele, sempre crua. Enlaça sua corrente, provoca sorridente. Acredita que de longe finja e me sente que na sombra dos meus passos, com um sorriso sempre largo, se aproxima dos meus lábios. Ardentes, velhos e baixos. Melhor sorrir, melhor ainda mentir. Ainda melhor fingir que não quer estar aqui. Beleza, calma, marcante da Você me instiga e me leva pra cima. Não existe o seu mundo, só sinta o meu clima. Meus pensamentos que vão além de mim. Não quero acreditar que isso possa ter um fim. Encoste as minhas costas no seu peito. Sossego. Me faça protegida do seu jeito. Respeito. Me abraça e enlaça todo meu pensamento. Minhas pernas juntas tuas, não quero perder o ensejo. Minha dose diária do prazer e do perigo. Você é meu vício, inexplicável castigo. Beleza, marcante cara. Pensamento, minhas pernas juntas suas não querem perder o ensejo. Minha dose diária do prazer e do perigo. Você é meu vício, inexplicável castigo. Beleza, não, marcante caralho.